E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Como verdadeiros cristãos, todas as nossas decisões, todas as nossas iniciativas deveriam ser orientadas por Cristo. E uma vez que todas as nossas decisões fossem orientadas por Cristo, todos os resultados nos levaria a gratidão, a adoração a Deus, a ações de graças. Se isto é possível, então tudo o que empreendemos, todos os passos que damos em nossas vidas, devem resultar em adoração a Deus, em ações de graças, em culto de gratidão. Com razão, Paulo disse: em tudo dai graças. Cristão é aquele que tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é cristão. O Espírito Santo é o ministério de Cristo na sua igreja. Ou seja, a pessoa de Cristo na igreja. Ora, ouvintes, a análise não é totalmente lógica, mas espiritual e de fé, porque a fé vai além da lógica, da razão. E o cristão, o verdadeiro justo, não vive somente pela razão, ele vive da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. A fé busca as coisas impossíveis para a razão e para a lógica. Então daí o verdadeiro cristão. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso está escrito em São Lucas, capítulo 11, versículo 9, versículo 10. O pedido comum das coisas naturais não é o que Jesus está falando aqui nesta passagem. Ele está se referindo aos pedidos que nós fazemos a Deus que excedem as coisas naturais. Porque é certo nós pedirmos a Deus a orientação para o trabalho, para o negócio, para a viagem, e para todas as coisas da vida. Mas, nesses pedidos, uma vez que somos cristãos, podem ser atendidos de acordo como pedimos, e podem não ser atendidos. Para isto, nós teríamos que estudar, sem tempo algum, as duas vontades de Deus. A vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus. Mas quando somos verdadeiramente cristãos, toda a resposta de Deus para nós é sim. Vá, é sim. Não vá, é sim também. Nele não há não. Nele há o sim. toda a resposta de Deus para o cristão é sim, embora não coincide com o nosso desejo, com a nossa intenção, com o nosso pensamento. Mas a resposta de Deus sempre é sim. Embora esteja dizendo não, não vá, não faça, e assim sucessivamente. Mas agora, compreendamos juntos sobre o pedido que está além da lógica, da razão. Elias disse para Eliseu: dura coisa me pediste. Ora, Eliseu não pediu a capa de Elias, o que se via ali de uma maneira natural. Não tinha uma relíquia, uma lembrança melhor do que a capa de Elias ficar com Eliseu. Ele não pediu um manto, uma veste de Eliseu ou de Elias, e que Elias então cortasse um pedaço de sua barba e desse para ele guardar como lembrança, ou as sandálias de Elias. Já que você vai embora mesmo, deixe alguma coisa comigo de lembrança. Mas ele foi acima de tudo isto. Ele pediu a porção dobrada do seu espírito. Elias replicou-lhe: dura coisa me pediste. E se nós pedimos dura coisa, então há um preço duro também. Porque não haveria preço algum se ele pedisse uma sandália, se ele pedisse um vestido, se ele pedisse um molho de barba, ou qualquer outra coisa assim. Mas ele pediu do seu espírito. Pediu coisa dura e que tinha um preço duro também. Teria que estar com ele em todas as etapas de sua vida. No Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo. Em Betel, na casa de Deus. Em Jericó, lá no meio da maldição. Ele teria que estar com aquele espírito que ele desejava possuir. Elias disse: se você estiver comigo quando eu for tomado, então a sua resposta, o seu pedido será atendido. Se não, logicamente, não será atendido. Amados, nós estamos pedindo: fica conosco, Senhor, divino companheiro. Nós estamos pedindo: enche-nos do teu Espírito, Senhor. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Ó igreja, se você soubesse quão dura coisa você está pedindo. Você terá que estar com este Espírito em todas as circunstâncias da vida, em Betel, em Jericó, no Jordão, em qualquer instante da vida. Nós temos de estar com Cristo, e é dura coisa que nós temos pedido. O maior desejo das pessoas cristãs nesta hora é serem verdadeiros filhos de Deus, serem cheios do Espírito Santo. Mas fique sabendo, uma coisa dura você está pedindo, e que tem um preço. Agora pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, porque quem pede recebe, quem busca acha. Jacó chegou à conclusão de que o que ele havia pedido, e mesmo sem pedir, tinha vindo para ele através de sua esperteza, através de seus métodos de sabedoria. Mas chegou um instante em que ele deveria pedir e lutar pelo sinal, pelo mais importante, e sem o qual nada do que ele possuía adiantava. Sem o qual nada do que ele havia alcançado resolvia coisa alguma. Era o Espírito Santo, o sinal, a troca do seu nome, a troca do seu caráter, o que é um verdadeiro ministério do Espírito Santo no homem, na igreja. Não é apenas renová-lo sob um arcaico conserto humano, organizacional. Não. Mas é mudar o seu nome, é mudar o seu caráter. Isso tem preço. Necessita-se de luta. Você está escolhendo o céu. Quando se mostra o céu daqui para as pessoas, todas querem o céu. Todos querem o descanso eterno. Todos querem as ruas de ouro. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Todos querem o milênio com Jesus. Mas mostrando daqui onde nós estamos, passando por cima de todos os espinhos, de todas as estradas, de todas as montanhas, as pessoas querem. Mas quando chegam à conclusão que para chegarem lá, onde estamos vendo, pela fé, há um caminho estreito. Para se alcançar aquela grande porção dos céus, temos de trilhar, temos de jornalhar um caminho estreito, espinhoso, que nos conduz àquela vida eterna, que nos conduz àquele lugar que qualquer um pode ver de longe. Não precisamos estar mergulhados numa onda de mistérios para sabermos que há uma cidade santa nos esperando. Esperando os salvos, e todos querem ir para lá, mas quando olham o caminho, a resposta está aqui. Entra pela porta estreita, negue-se a si mesmo, sai de todos os credos e religiões, e obtenha o sinal de Deus. Jacó saiu de todas as igrejas, de suas esposas, daquelas mulheres, saiu de todo o seu meio ambiente e se recolheu com o Senhor ali no vale de Jaboque. Foi lá que ele obteve o que ele estava pedindo, não sobre um pedido formal, mas ele estava lutando com tudo que tinha. Eu desejo ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu desejo ser um homem de oração. Eu desejo ser um verdadeiro filho de Deus. Isso é muito bom. Mas uma coisa é certa. Eu só conseguirei quando puder deixar todo mundo à prova de ruído, entrar véu adentro e não escutar nenhuma coisa destas badernas doutrinárias, de ismos e todas as coisas, e me recluir com Cristo, com Deus. Encontrar-me no lugar da glória da Shekinah, da luz de Deus. Encontrar-me com a vara que reverdece. Encontrar-me com a arca santa. Encontrar-me com os mandamentos do Senhor. Com o maná que não desvanece. Estar ali na presença do Senhor. Fica conosco, Senhor. Ah, sim, é bom ter a companhia de Jesus. Mas vocês sabem, ouvintes, que quando nós saímos de noite em direção de uma cidade, nós não estamos vendo aquela cidade. Ligamos o farol do carro e o farol simplesmente pode iluminar o caminho por onde estamos passando. Muitos queremos que o farol já alcance lá na frente, lá no objetivo final. Mas há montanhas, há dificuldades na frente. O profeta desta era pregou sobre isto. Você tem que enxergar onde você tem que pisar agora, a hora presente de sua vida, de seu ministério, a hora presente, o dia e a sua mensagem. Porque o farol tem que te alumiar. Onde você está pisando? Onde você está passando? Na verdade há uma seta. Na verdade há um mapa. Na verdade você sabe que aquilo existe. E você não está navegando à cega. Você não é um aventureiro que vai ver se descobre mais um Brasil, mais uma América. Você não é um aventureiro mais. Você sabe que há um ponto, um objetivo. Isto é certo. Mas você sabe, além de tudo, que você precisa da luz para iluminar o seu caminho. Este é o Espírito Santo da Graça. O profeta disse: a obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal, ao Espírito Santo. Mas eu pergunto nesta hora, ó profeta de Deus, como pode um homem ou uma mulher obedecer totalmente a palavra sem que tenha primeiro esse Espírito Santo? De que maneira nós poderíamos obedecer sem termos o Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo faz de nós cordeiros, e o cordeiro é obediente. Onde está, Senhor? Responda-nos agora. Responda a cada um nesse instante, ó Pai. Como podemos obedecer totalmente a Tua Palavra para que assim tenhamos direito ao sinal, ao Espírito Santo? É pela fé. Foi pela fé que Abraão deu aqueles passos. É pela fé. Você deve ter fé, eu devo ter fé, que aquilo que Deus pede de nós é vontade perfeita dEle. Não aquilo que nós pedimos dEle e que Ele nos dá. As codornizes, a carne lá no deserto não veio como vontade perfeita de Deus. Veio através do pedido, da exigência, da murmuração até. Mas o maná veio pela vontade perfeita de Deus. É aquilo que vem ao homem e vem à mulher, porque ele vê nele antes um coração manso e humilde, predestinado acima de tudo e que tem uma fé perfeita. Deus sabe exigir das pessoas. Ele não vai exigir de você aquilo que ele sabe que você não vai obedecer. Você não vai atender. Você vai alegar algum motivo, você vai sempre sair com uma razão ali por um lado e com a justificativa ali por outro. Abraão faria isto se ele não fosse um verdadeiro filho de Deus, se ele não fosse antes de tudo um predestinado, um tipo da noiva de Jesus Cristo. Você acha, mulher, que Deus vai pedir de você santificação do seu corpo? E demais coisas, você acha que a Bíblia vai falar com você nesse sentido? Não, ele não vai te falar coisa alguma. Se você nem sequer quer receber seu nome no batismo, como ele pode falar, usar as Escrituras a respeito de suas vestes e de sua conduta geral de vida? Hein, homem? Deus não vai pedir coisa alguma de vós. Ele pede é dos seus cordeiros. Ele pede é de um Abraão, ele pede é de um Elias, ele pede é de um Noé, ele pede de um Moisés, ele pede de um Josué, ele pede de um José. Ó José, eu quero que você seja preso. Ó José, eu quero que você seja preso por amor de mim. Ó Daniel, eu quero que você seja escravo lá na Babilônia. Ó Sadraque, Misaque e Abednego, eu quero que vocês sejam lançados na fornalha de fogo ardente. Ele se expressou através das eras da igreja, mostrando que ele quis que aqueles crentes selassem o seu testemunho dentro das arenas, porque ele sabia que dentro da arena não há três classes de crentes. Lá fora sim há, até na porta pode haver, mas lá dentro, sendo tragados pelos leões e queimados pela fogueira, só haveria uma classe de crentes. Certos sacrifícios Deus permite somente a filhos, a cordeiros. Ele sabe que um cabrito vai espernear e berrar e gritar e murmurar. Ele sabe em quem descansa o seu sacrifício. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem eram as mulheres do passado e quem eram os homens do passado. E ele sabe quem é o homem e a mulher do presente. Ele pode se manifestar a você hoje. Para quê? Para uma vida larga, espaçosa, descansada em berço esplêndido? Não, absolutamente não. Maria disse, cumpra em mim segundo a tua palavra. Não importa o que a sociedade vai dizer de mim, a religião e as tradições. Quando eu aparecer grávida, mas cumpra em mim segundo a tua palavra. Deus precisa de seus cordeiros, porque ele sabe que determinados sacrifícios é somente para cordeiros. Deus os abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.